Estereológica. Oh. máquina estereológica instalada en el Stereological Machine. Yeah. Tentando calar, gritando em Thank you.

Boa noite, muito obrigado. Obrigada. Agora com vocês, Camarones. Muito bom, né?